O podcast a seguir não é recomendado para menores de 18 anos. Hoje eu vou abrir o podcast de uma maneira diferente. Você sabe que eu começo com uma musiquinha, aí jogo a locução em cima, né? Abaixo o volume. Não, é que a música que eu vou colocar agora, ela é assustadora. Você acha que já ouviu de tudo nesse mundo, que nada mais te impressiona, que é foda? Não. Eu escolhi uma música que meu vizinho ouve no carro dele, ouve isso com o passatinho dele turbinado. Não sei onde é que o cara arruma dinheiro para viver, mas ele tem o passatinho turbinado, não tenha dúvida. E esse camarada coloca todo final de semana, religiosamente, ele coloca a seguinte música para ouvir no carro, com as portas abertas e no talo. E acredita em mim, junta a gente para ouvir. Sente o drama, mané! I'm a peru. Ela senta cachota, ela senta cucu. Né? Que coisa edificante pro caráter humano. Essa novinha da buceta da cu, que coisa, né? E seu verdadeiro cancioneiro popular? Eu tive a pachorra de pegar lá com esse meu camarada esse MP3, né? Peguei e joguei aqui pra você ouvir. Olha o que eu sou obrigado a aturar no final de semana, meu amigo. Eu prefiro quando roda aqueles pagode horroroso, que comparado com essa xota que ele senta no cu e do cu do caralho. Que meu, isso parece meu podcast. Dia 1º do 12 de 2008. Como vai você, amiguinho? Tudo bem? Tudo bom? Tudo legalzinho? Estamos de volta com mais um podcast. O podcast do começo de dezembro de 2008. Com muitas informações, com muito lero-lero, muita bobajada pra você ouvir. E que se cascará de ribicho, eu sou obrigado a ouvir essa porra, durante a semana inteira, e o cachorro começa a tocar essa merda às 8 da manhã, porque é a hora que ele vai lavar o carro, meu amigo. Ele pega lá o baldinho dele, bota lá o seu sabão Omo, dilui o Omo, que Omo, caralho, floresta, sei lá que nome daquela porra daquele sabão dele, e vai lavar o carrinho dele, né, o passatinho dele, é um passatinho 87, se eu não me engano, todo fodido. Ele vai, mas o som do cara, mano, por fora você não dá muita coisa. O Passat dele parece um puteiro, né? Porque ele tunou o Passat. Ele tunou o Passat dele, botou uns neon embaixo. Quando cai a noite, ele anda com... Puta, parece um puteiro, né? Aqueles vidros escuros pra caralho. E o funkão aí, puta que pariu. O que se passa na cabeça dessa gente, né, meu? O que você vai fazer? Gente burra. Não tem mais gente sem gosto. Esse camarada, ele é viciado em Fausto Silva. A mãe dele é viciada em novela. Mas qual brasileiro que não é assim, né, cara? A gente bota a banca de não, puta que merda. Mas também tem nossas merdas, né? Eu, pelo menos, tô tentando sair da nhaca, porque tá foda. Mas aí que está, você acaba se nivelando a essa gentalha do caralho, né? E não pode falar, é como diz lá o... Nosso amigo Diogo Mainardi, o brasileiro adora pobre, né? E quer manter o pobre cada vez mais pobre pra ficar olhando, falar, olha que coisa mais horrível, que é isso? Que coisa mais... Mainardi é viado aí, dá o cu, problema dele, eu quero saber o que ele tá dizendo. Mas vamos começar então o podcast de hoje com alguns assuntos de suma importância pra você. Vamos falar primeiro sobre mediunidade, né? Fiz a pautinha ontem, domingão. Tava aqui, deixa eu fazer a pautinha lá pro podcast, que já tô atrasado, já tô me cobrando o podcast aí, né? Melhor fazer logo, senão a turminha vai colar no meu saco aqui e vai ser foda. E como você sabe, eu fui membro da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Ali na Avenida Santa Catarina você encontra aí no site www.umbanda.org.br, né? É o site dos camaradas e tal. E eu fui membro de lá, mas eu fui expulso porque eu discordei lá do Rivas, né? Porque eu, porra, onde é que tava indo essa grana? Mas foi um forró bolado de caroço, mas cadê a grana? Onde é que vai? Só que eu era bonzinho, eu falei, não, mas tem como arrecadar mais, vamos colocar aqui uns boletos, vamos fazer não sei o que para arrecadar mais, eu queria até contribuir, ah, mas você acha, o Rivas me usou, fez um puta de um escarcéu no meio das rivetes, né, no meio daquela mulherada maluca e mal amada, e fez um escarcéu, eu acabei sendo expulso e tal, beleza, hoje eu tô na minha, sou completamente ateu, né, eu tenho minha convicção pessoal, né, eu tenho uma convicção, não é fé. Acho que fé é a coisa mais cancerosa que você pode colocar na tua mente, porque ela é um tipo de câncer mental que vai te engessando o pensamento, né? Você acredita sem base, sem nexo. É, como diz aquela frase, a fé é a crença ilógica na ocorrência do improvável. Ou seja, você joga uma... Não, vai rolar, vai, não, e não rola. E a questão da mediunidade passa pela fé. O que, que é essa mediunidade? De acordo com os espíritas, é, aquele sentimento, aquele, o médium é aquele que está no meio, né? Meio homem, meio mulher, meio viado. Não, não, é o que está no lusco-fusco, no meio termo das coisas. O espírito está assim, com a boca sem chupar ovo. Porque você sabe que o espiritismo... Nossa, eu nunca vi um espírita, né, que não fosse chato. Puta merda, qual o espírita que não é chato? Todos aquelas caras assim. Então, pra eles, a mediunidade é aquele. Você tá no meio do meio termo, né? Você não tá nem cá na terra, nem cá lá no céu. Você tá tendo contato com as esferas superiores e tal. Besteira, né? Besteira, né? Grande bobagem. Porque a mediunidade nada mais é que você ter contato consigo mesmo e trabalhar com o teu instinto. Não tem mistério. Eu te explico por quê. Deixa eu fumar um cigarrinho. Pô, comer um sanduíche de mortadela de salaminha agora, que tá foda. Salaminha de manhã, beleza. E o... Você entra em contato consigo mesmo, né? Você trabalha com o teu instinto. Aí você... O que acontece? Você chuta. Se acertar, é de Deus. Se errar, continue tentando. Porra, assim até eu, velho. Assim é fácil. Eu não vou negar pra você que eu já presenciei coisas estranhas. Quando era moleque, eu presenciei uns negócios muito esquisitos. E eu mesmo já perpetuei uma série de coisas estranhíssimas, né? Eu não vou entrar em detalhes, que isso é muito pessoal, mas... Não, eu vou entrar em detalhes sim. Eu tava numa mesa espírita com meu pai. Na mesa espírita, meu pai fazia lá em 79, 80. Ele fazia uma mesa branca em casa com a minha mãe. A minha irmã de vez em quando ia, mas ela saía fora porque ela achava um saco. Eu também achava um saco. Aí põe a mesinha lá, tá na mesa, com não, eu orava, e não sei o que, tá, em dado momento, olha que legal, em dado momento eu tava parado assim, no final serve aqui uma água fluidificada que os espíritos nos colocam pra você, eu fui botar a mão no copo, assim, aquele copinho de café, né, aquele meio copo brasileiro, né, fui pegar assim, eu senti um formigamento fudido na mão, cara, eu falei, peraí, eu vou mexer esse copo sem pôr a mão, vai vendo. Aí eu pá, vibrei ali, pá, o copo começou a andar, cara. Sim, eu pôr a mão. A minha mãe, que tava à minha frente, né? A minha direita fica a mesa, a cabeceira da mesa com meu pai. Minha mãe levantou, se afastou da cadeira assim. O meu pai, meu falecido pai, o seu Benedito, ele era policial da Polícia Civil, da Polícia Civil, torturador, matou uns caras. O velho era foda, era uma outra época, né? Anos 50, 60, era outra época. Quando ele era fulidão, foi menção honrosa do Jânio Quadros no levante da presídio de Ilha Grande. O velho era foda. Quando ele viu aquele copinho mexendo, sabe o que ele fez? Ele levantou da cadeira, ficou assim assustadíssimo, porque você não espera aquilo. Por isso que eu digo pra você, independentemente do espiritismo, catolicismo, o que acontece, existe um mistério. Eu vi na minha frente, e eu até hoje sei que se isso aconteceu comigo, porque alguma coisa eu devo ter. Né? Ou seja, percepção, ou seja, não sei o que, mas eu vi o bagulho rolando ali. Minha mãe, com 93 anos, conversando com ela, ela fala: não, rolou mesmo. É a única testemunha que eu tenho. Até minha patroa, a dona Harumi, foi dureza pra ela se convencer disso. E até eu, mesmo eu tenho minhas dúvidas até hoje, né? Eu preciso falar com a véia fala, não, foi mesmo, rolou, você mexeu. E foi andando o copinho assim, né? Eu só com a mão em volta, sem tocar ela. Até pensei, porra, deve ser a dobra assim do tecido. Meu, eu me lembro da imagem como se fosse hoje. Eu fui empurrando assim, sem encostar nada, nada. Eu olhei assim, era merdinha, a porra do copo, deu uma vibradinha assim, plim, plim. E começou a andar na mesa, assim, eu empurrando ele com a mente. Bicho, o que, que é isso? O mistério. Existe um mistério. Eu fui levado para Umbanda por convencimento do William do Carmo, com o chaveco dele, pela minha formação, pelo meu padrinho, o padrinho do Catimbó, macumbeiro velho. Naquela época era muito comum, né? Hoje é tudo evangélico, esse lodo do caralho. Mas o que acontece é que existe um mistério, é isso que eu quero te deixar claro, existe um mistério. Só que esse mistério não tem como você colocar um filtro gráfico de importação para todos. A mesma coisa vale para todos, de jeito nenhum. Cada um tem o seu nível, cada um tem o seu caminho, não é nada disso. E a coisa da mediunidade, alguns têm mais, outros têm menos. E não é a coisa, negócio de você de premonições, comunicação com os mortos, nada, nada, nada disso. Sabe o que, que é? É um equilíbrio de você para consigo mesmo. É você se harmonizar consigo. Quando você acerta, como é que eu posso colocar? O pensamento da gente, ele está sempre numa frequência muito louca, né? Ele está numa frequência, o cérebro entra numa frequência muito louca, que mal dá para medir, então pirada. Você vai modificando esse seu pensamento para outra coisa, ou para o mal, para o bem, isso é muito relativo. No que você modifica esse seu pensamento, cara, especialmente na adolescência, o universo à sua volta, ele responde para você. Se você impor a sua vontade no universo, ele responde. É mesmo, você assistiu aquele filme O Segredo, ou leu o livro O Segredo, eu espero que não tenha lido o livro. Porque nesse pessoal aí, O Segredo, aquele bando de picareta lá, fala que pé é uma, na verdade é uma variação do que está na Bíblia, né? Peças e serás atendido. Porque você coloca a tua vontade sobre o universo e o universo responde. Isso no nível mais rastaquera, baixo possível, mas funciona. Meu, tô te dizendo, funciona. Porque é o seguinte, quando você determina para si mesmo o que, que você quer fazer, a coisa acontece, porque você foca essa sua frequência cerebral naquele ponto e começa a acontecer. Outro caso, a minha patroa, ela faz o seu joguinho da cena, né? Joguinho da cena. Sempre errava pra caralho, batia aqui, batia colar, olhei para ela, falei, você quer acertar essa merda? Claro que não é pra acertar na cena, mas você quer acertar o máximo possível? Quero. Quanto você quer acertar? Ah, puta, se eu conseguir acertar 3 números, tá bom. Então, você faz assim, você, papapá, ensinei pra ela, eu não vou ensinar pra você porque eu não vendo bruxaria de graça, você tá louco? Tô vendo pra mim, se você quiser, ó, 100zinho eu te conto. Não é brincadeira, você faz o seguinte, você foca a sua mente e você se apaga. Isso mesmo, você tá falando comigo agora, eu tô falando, conversando agora, eu tô falando com você, você tá me ouvindo, mas eu tô consciente. Lá atrás tem o inconsciente, né? Que é o quê? Aquele teu medinho, aquele teu receio, porra, bruxaria. Esse é o inconsciente, porque ele não sabe o que eu estou falando, então ele está se manifestando. Você tem que apagar tanto o consciente quanto o inconsciente. Ficar vazio. Como os hindus falavam, você tem que ficar vazio para que, como uma flauta, para que Shiva possa vir tocar sua canção. É verdade. Você fica vazio, você para um pouco de pensar. É dificílimo, hein? É difícil. Se você conseguir parar de pensar, uma terceira fonte do teu pensamento vai se manifestar, que é essa sua interação natural com o universo. Aí você vai perceber, isso é quântico, hein? Você vai ter percebendo um nível quântico para onde que tem que ir a coisa. Aí você, não é que você pede. Quando você pede, você está falando para si mesmo, né? Isso aqui é diferente. Porque isso é num nível quântico, você vai fechar as probabilidades pelo teu, o seu supra-instinto, uma excelente palavra, né? Supra está acima do teu instinto. Aí quando você, pim, você tem um ímpeto, né? Só que o pensamento, a sua mente, ela não tá trabalhando num segmento de tempo como o nosso, né? Passado, presente e futuro. Olha aí pro teu contador. Tá vendo o númerozinho do contador rolar? Aí na página, o que, que é isso? É o tempo tá passando. A mente não trabalha nesta merda. Digamos, a mente mais, a supra-mente não trabalha nisso. ela é atemporal. Ela não tá ligada a porra nenhuma. Então quando você tiver no naquele, você passa, você solta, tchum. Aí você deixa o assunto de lado. Aí daqui a alguns dias a fatura é entregue, né? Porque vai, vem quando tiver que vir. E eu falei a mesma coisa pra minha patroa. Você anda com um pedacinho de papel assim, uma caneta. Quando você piscar, a resposta vem. Aí eu olhei pra ela assim, olha, você vai ganhar 100 reais nessa primeira brincadeira. Japonês é foda, né? Japonês é aquela coisa maluca. Aí o que acontece? A patroa jogou, ela fez o cóculozinho, Zé, olha aqui, deu quase 3 números, faltou isso aqui, bateu na porta. Se eu ganhasse, eu ia ganhar 90 reais. Você viu como é que funciona? Aí eu falei pra ela o seguinte, a minha mãe, com 93 anos, a vida inteira dela, ela tentou jogar no bicho e mais recentemente na cena, né? Ela jamais acertou coisa alguma. Nunca. Eu falei pra Japa, olha, Márcia, você na primeira tentativa que você fez legal, você já bateu aqui. Que é isso? Que é isso, meu? Fantástico. O meu pai também, ele jogava no jogo do bicho, né? Ele tinha lá a sequência mágica dele. 45, 46, 47. Ele ficava trabalhando em volta desses 3 números. Não sei como. Aí ele guardou esses 3 números, uma trinca mágica do velho. Aí ele ficava delirando em cima, né? Tem pessoas que conseguem alcançar essa supramente muito mais fácil, né? Então para ele era mais fácil. O que o velho ganhou de grana no jogo do bicho? Ele ganhava mesmo. Ele ia lá e toda semana, tal, ele tinha a bolinha dos caras do bicho também, mas ele pegava essa bolinha e aplicava lá. E o velho ganhava. Não era mutreta, porque a para todos é para todo mundo. Tá tudo aí. Todo mundo, né? Todo mundo recebia um númerozinho certinho. Não tinha como mutretar. Era um negócio muito íntegro. Na época, hoje eu não sei como é que tá. O velho morreu também, como é que eu vou saber? Então ele acertava. E essa turma velha da antiga, a bruxaria deles era mais desse jeito, né? Eu tenho uma amiguinha que tá trocando ideia comigo. Pelo Messenger, né? Uma menina muito linda, muito fofa e tal, mas cheia de grilo, porque mora com uma mãe megera, etc. Eu acredito muito na sincronicidade do universo. Isso eu acredito. Se uma pessoa vem conversar comigo, eu posso aceitar ou não. Mas se ela falar com uma certa sinceridade, digamos assim, a supramente capta, né? É o salame. Agora vem. A supramente capta esse bagulho, né? Ah, não, essa pessoa vale a pena. Eu olho pra uma pessoa, é interessante, você também tem isso, né? Você para, você olha, porra, esse cara é legal. Não, esse aqui não vale nada. Você saca, é mais que instintivo, né? Porque nós não somos totalmente bichos, é mais que você fala, porra, isso aqui vale a pena. É o seu juiz interior. Essa menininha começou a falar comigo, trocando ideia, que pererei, berere, berere, ela tá com 16 aninhos, uma graça, uma delícia. E não tem pai, o pai dela largou dela, mora com a mãe megera, super protegida, pererei. Mora longe pra caralho, como sempre, né? Essas nifetinhas só vem quando estamos longe, né? Nenhuma perto de mim, ô bosta. Aí a menininha vem falando, você quer? Eu falei pra ela, você quer saber uns negócios bacanas? Quero. Você quer mesmo? Quero. Aí fui ensinando uns negocinhos pra ela. Sabe o que aconteceu na casa dela? De repente a impressora liga sozinha. A televisão começa a ligar sozinha. Que é isso? Eu falei, você está mexendo com as forças do universo. Você está mexendo com o universo à sua volta. A tua vontade está... Como ela é muito jovem, é uma vontade errática. Ela dispara. Eu não sou pai de santo, para com isso, tinha que ser viado. Para com isso, eu dando só conselhos de experiência de vida, né? A impressora dela liga sozinha. Como é que você liga a impressora sozinha, velho? A minha impressora, a minha HPzona, o botão dela é atrás. E essa desgraçada já ligou sozinha também, já faz um tempo, né? Quando ela chegou, ela ligava sozinha. Como é que liga sozinha? Televisão. Como é que liga? Ela tá sozinha na casa, tá no quarto escrevendo um negocinho, fazendo lição de casa. Aí, de repente, a televisão da casa liga sozinha. Pros evangélicos, é o diabo. Claro, porque pro evangélico, que ele quer te colocar um medo, né? O evangélico, ele dá um nome ao teu medo. Né? O que eles fazem? Eles nomeiam todos os seus terrores. É o diabo. Tudo é o diabo. Tudo. Até Deus se marcar é o diabo. Porque ele só vai vir para você quando o diabo está tentando. Né? Você não vai alcançar Deus ou a percepção de qualquer coisa por merecimento, por esforço. Não, você vai pra cabeça, porque o diabo tá em cima de você. E nessa eles arrancam sua grana, né? Não dê doação pra te salvar, pra salvar, salvar, salvar. O catolicismo é a mesma merda. Judaísmo é a mesma merda. Ele se fundamenta em uma série de medos pra te arrancar a grana ou te colocar de joelho. E no lance dessa menininha, o que acontece? Ela tá começando a ficar com medo. Porra, o que tá acontecendo? Eu falei, minha filha, isso é natural. Primeiro que isso passa. Isso é um momento, né? Você está rompendo com as coisas encalacradas do mundo à sua volta, e isso acontece mesmo. Você agora tem que ter o discernimento, tem a focalizar os seus objetivos legais, ter calma e começar a avançar em direção da tua liberdade. E não deu outra. A mãe dela, uma megera maluca, já começou a perceber no ar o faro, né? O cheirinho de mudança, e já ficou estrilada, porque você não tem como colocar isso em palavras. Tá mudando, a coisa tá sempre mudando, e nisso o universo conspira em seu favor. Não é que o universo só conspira, você sabe para onde você tem que ir. É a mesma coisa comigo. Vou te contar um outro caso. Quando eu tava em 80 e pouco, tal, molecão, eu morava ali na rua Japurá, em frente à Câmara Municipal de São Paulo. E para poder ir para encontrar meus amigos, eu tinha que subir uma ladeira íngreme pra caralho, né? Aí eu tô subindo essa ladeira, tá tranquilo. Aí eu olho para cima, tá passando um avião. Puta, quantas vezes isso acontece aqui em São Paulo, né? Sempre passa um avião, um helicóptero. Mas naquele momento aconteceu alguma coisa. Eu olhei para aquele avião, eu senti, né, que tava uma mudança estranha no ar, né? Aí eu apontei para aquele avião assim, falando comigo mesmo: eu vou pro Japão. É o meu sonho, eu vou nessa merda. Bicho, eu fui. Eu consegui ir pro Japão, realizei um grande sonho da minha vida. E isso vale para você também. Não existe negócio de mediunidade e contato com os espíritos. No espiritismo é o seguinte: a mediunidade é conversa. Você não está conversando com ninguém. Você está conversando com o camarada. O que que acontece? O camarada entra num estado mental, num transe qualquer. Aí ele começa a falar groselha. A palhaça da minha mãe é lá no, no, na porra da... como é que é? Federação Espírita. Pega a mensagem do seu pai. Pega a mensagem do seu pai. Bebê. Ela foi lá e pegou um papel. Ah, a mensagem do seu pai. Eu fui ler. Puta que meu pai jamais escreveria daquele jeito. Primeiro que meu pai era semi-alfabetizado, né? Ele mal sabia escrever. Ele assinar o nome dele já era um sacrifício. É aquela: meus prezados filhos, neste momento solene, venho até vocês manifestar meu... Você acha que meu pai ia falar isso? Não, nem não era. Então a pessoa está tão imbuída do sentido de resposta que qualquer merda que você joga para ela, e ela já é uma ignorante sem nexo de nada, ela já vai achar que é verdade. Por isso que eu digo, a mediunidade não existe. O que existe é a sua interação com o universo. Ah, mas a minha mãe, a fulana, baixou a pombagira. Isso é manifestação histérica. Existe um mistériozinho atrás dessas entidades, né? Eu não nego pra você, tem alguma coisa ali. Porque você entra num estado mental. Quando tem lá na Umbanda, você tem lá a corrente do caboclo, vai ter vai de giro do caboclo. É você dizendo pra si mesmo que você é aquilo. Por isso, quando você vai no terreiro, você saúda o pai de santo e não sei o que, saúda o que não está incorporado com o caboclo, o pirocão da guia, saca no Exu, sete bucetas, e que você não tem entidade nenhuma ali. Tem o camarada. Você está saudando o camarada. E pior, você está saudando um cara que você nem sabe quem é. Mesma coisa com o padre, você está pedindo a benção de um camarada que você nem sabe quem ele é. Você não sabe se ele é tarado, se ele dá o cu, se ele agarrou coroinha, se ele mesmo está saudando um camarada. Não tem, porque veja bem, Deus, ele não precisa de intermediários. Se existir Deus e não existe, ele vai falar direto com você do jeito dele. Mesma coisa na Umbanda, você acha que a entidade precisa de um cavalo, de um médium para se comunicar? Mas nem fodendo. Se eles estão superiores, se tiverem que chegar em você, eles chegam. Mas o que acontece? A Umbanda nasceu de uma dissidência do espiritismo. O Zélio de Moraes, né? Tremendo safado picareta, porque entrava na grana, né? Ele percebeu que o espiritismo segregava os negros, porque o Allan Kardec já tinha dito lá no, no livro dos espíritos que a negada não valia nada, que a amarela não prestava, que bebebé, bebebé, bebebé. Então eles não, quando baixavam um pretinho velho lá, um preto velho, eles já, não, tira essa merda daqui, porque o Kardec falou, isso tem até hoje, viu? O espiritismo disfarça que não sei o que, não sei o que, mas o fundamento deles é ser contra preto e contra japonês. Eles toleram porque o pessoal traz dinheiro, traz público, então tá tudo certo. A Umbanda, o que acontece? O Zélio pegou isso e fez o esquemão dele, né? Eu vou atender esse público. Já que lá pode baixar a entidade lá, então vou fazer baixar aqui e vou ganhar o meu. Aí bola aquela história de que tava na praia, andando na areia, quando veio a entidade, você vai fundar papo. Mentira. Conversa, propaganda e esta merda. E o Brasil é isso, né? O Brasil é um país de coisa velha, onde o velho encontra o seu lar, né? A coisa velha. E o espiritismo, a Umbanda, eles não tiveram a menor evolução nos últimos 100 anos. Especialmente a Umbanda, que fez o quê? A Umbanda, por ser canibalizante, né? Ela rouba. Ela rouba as coisas dos outros. A Umbanda fala, não, porque na Lemúria, os mestres lemurianos, a Atlântida, porra, essa merda nunca existiu. Não tem prova, não tem nada. Se existisse, estava comprovado, não. Temos aqui um fragmento num papelzinho de um poeta grego que pode ser delírio do cara, mas não, vai se basear naquilo para criar aquele monte de cascata para iludir o quê? Os trouxas. Aí você vai fazer com que o pessoal vá no terreiro, dê dinheiro, mas pensa bem. De novo eu te digo, você acha que Deus, as grandes entidades que precisavam falar com você, eles iam mandar um intermediário? Não, você está muito baixo, está muito... Não, caralho! O caralho, mentia, se tiver que vem falar com você, fala na tua cara, o mistério não tem. O mistério não tem é hierarquia. Quando você bota uma hierarquia no esquema, é para você fazer o camarada ficar de joelhos e obedecer a você. É por isso que você vê as federações espíritas, federações umbandistas, CONUB, CONSUB, CONTUB, mas não é nada disso. E mesmo aquele terreirinho, escondidinho ali no canto, o cara tem essa ambição. Mesmo o meu padrinho, ele tinha essa ambição de ter poder sobre o pessoal. Depois ele desengringolou tudo, né? Perdeu tudo, porque não é assim que funciona. Por quê? Porque é mentira. O que está fundamentado na mentira vai pro beleléu logo, logo. O resultado, meu padrinho foi pro brejo, tá doente pra caralho, cansado, todo fodido. E não tem religião que escape disso. Então o mistério você encontra sozinho, batendo um papo, né, com um amigo. Não tem essa de inferno, isso são todos estados mentais. Se você acha que você está no inferno, você está no inferno. Se você acha que está no paraíso, você também está no inferno. Porque não existe nada disso. O que existe? O mistério. E aí você vai descobrir isso sozinho, não entra nessa. Próximo assunto, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri. Você sabe que eu fui colaborador do blog boizeblog.blogspot.com, né? Mas o Zebu é o seguinte, né? O Zebu é um cuzão. Eu digo pra você, cuzão. O blog dele teve mais de 4 milhões de acessos. Teve uma crise no Palhaço, eu acessava ela pra baixar filme. O Palhaço teve crises, ai que eu vou fechar, Eu falei, não, vamos lá, eu colaboro. Outros camaradas vieram, Ingsoc, o Milhouse, outros camaradas, gente boa, pessoal, não, vamos colaborar, vamos manter, não, tá, não sei o que, e botamos lá, né, a nossa colaboração, cada um colaborando como pode. O problema é que o Zebu, ele se fecha. É um gaúcho babaca do cacete, gente boa no começo, mas babaca, porque ele não sabe tocar as coisas. Aí um dia eu tô aqui no meu Messenger, né? Aparece o Milhouse, pô, não sei o que, vamos trocar uma ideia. Aí apareceu o Zebu, a ideia do Milhouse era fazer uma revista eletrônica. Eu falei, opa, excelente ideia. Como é que a gente vai gerenciar isso? Não, a gente faz grana, a gente faz uma vaquinha. Eu falei, não, vaquinha o caralho. Você tem um blog lá de 4 milhões de acessos, porra, bota banner. Faz uns cliquezinhos, ganha um trocadinho. Aí você banca. Aí o Zebu falou, não, eu não posso fazer isso, porque é contra o que eu acredito. Eu falei, meu, você é pirateiro, velho. Você está distribuindo, está fazendo propaganda em um monte de filme. Isso é pirataria. Então, por quê? O que eu não tolero é vagabundo ficar no meio termo. Ou assume de vez, ou não faz nada. Né? É a única coisa que eu falo, não, você quer fazer, eu também, vamos fazer. Não quer fazer, então cala a boca. Fecha. Não, porque eu vou fazer não sei o quê, isso é contra o que eu acredito. Vamos pensar nada. Não fez nada. E o Milhouse, não, vou fazer. O Milhouse é um babaca também, né? Bobão. Porque eu falei, meu, quando vocês decidirem, você me chama. Passou, quando eu fui ver, Vou encerrar o blog, dispensou todos os colaboradores, obrigado, até logo. Eu fui na comunidade alemã e falei, meu, você é um filho da puta, babaca. Quando você abre pra todo mundo fazer, não deixa de ser seu, deixa de ser, vira de todo mundo. Você não pode tomar uma atitude dessa sem consultar ninguém. Canalha, filho da puta. Então, enfim, você quer saber? Eu já tava montando meu blog mesmo. Eu devia ter roubado todo o blog dele, porque o WordPress permite você importar todo o blog do camarada. Onde você estava acessando lá, foi o que eu fiz. Eu peguei meus blogs, importei para o WordPress e estou lá. Eu devia ter feito a mesma coisa com o blog do Zé Burro, catado tudo, jogado no meio, falando, não, tá aqui. Ah, mas também vai fazer com aquela merda. Né? Tem cada filme de bosta. Eu não gosto de Kung Fu, vagabundo, não tenho tesão para essa coisa. Eu gosto de filme que tem algum sentido. É que o resultado aí ficou, eu vou fechar isso aqui, filho da puta. Filho da puta, pra que fazer essa merda com os outros, né, bicho? E ele mesmo se fode. Agora os babacas, enfia no cu. Eu não preciso, pelo menos eu aprendi os lugares onde tem um filme legal. Agora eu sei onde é que estão os filmes legais. Valeu por isso, aprendi. Agora foi do meu jeito, certo? Muito bem. Agora vamos para outro assunto que é o super-herói. Eu nunca vou entender o que passa pela cabeça desses caras em fazer super-herói, que é um produto essencialmente para criança, com temática tão retardada, né? O que acontece, o super-herói, por ser para criança, ele tem que ter uma temática infantil. É o que o Maurício de Souza vai fazer ao tentar negociar com os gringos lá, fazer um Homem-Aranha. Ele manda de criança, é o público dele. Só que o autor nacional, ele não sabe o que é isso, né? Ele tá fazendo pra ele, filho da puta. E o super-herói nacional tá complicado porque não sai disso. E o que é interessante, vira tribo, né? Vira tribo. Todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém produz absolutamente nada. Ou quando produz, o cara faz um desenho e bota na tela. Ai, meu personagem, olha, ó. Nossa, ele seria tão bom se fosse verdade, né? Que pena que ninguém vai publicar ele. Ah, minha vida é tão triste, mas ele é legal o personagem, ó. Tô balançando ele pra você aqui, ó. Olha, legal, né? Esse é o autor nacional, né? Ou então ele mente. Camarada mesmo. Não, porque eu estou lançando por uma editora Júpiter 2. Porque não sei o que, editora caralho. Editora puta que eu pariu. Editora que não tem CGC, que não tem registro na Câmara da Junta Comercial, que não emite nota fiscal. Isso não existe, não é editora. Mas na cabeça desses doentes mentais, não, irmão, não tem minha editora. Editora, caralho. Quando eu falo, não, é a Zé Roberto Press, meu, isso é brincadeira. Eu não tenho empresa que se chama Zé Roberto Press, é uma zoação. Mas esses caras levam a sério. Não, eu vou lançar a minha revista por uma pela editora Júpiter 2. Meu, é fanzine. Como que a pessoa consegue mentir tanto pra si mesma, né? Como que entra numas de se achar sem ser? Mas isso é Brasil, né? O brasileiro, ele consegue mentir tanto. Tanto que ele acaba contaminando os outros com a sua mentira, né? Maurício de Souza falou que lançou mangá, isso não é mangá. É mais um lance de marketing, né? Mais uma trolha de marketing, mas o brasileiro adora uma mentira. O brasileiro não vive sem mentira, essa que é a grande verdade. Até coincidência essa brincadeira. Você vê, o Maurício de Souza lança um gibi de mangá que não é mangá, mas vira mangá. O cara monta uma editora que não é editora, que lança gibi que não é gibi, que faz super-herói que não é super-herói. Até quando nós vamos continuar com essas mentiras? Pro gringo, se você faz isso em qualquer, até na Argentina, os caras riem da sua cara. E não te levam a sério. Como que você vai levar a sério um camarada que mente tanto, bicho? E o pior que esse filho da puta, que eu tô me referindo ao Blank, ao Rod Gonzalez, esse cara é um covarde. Covarde, mentiroso, safado, pilantra, e que convenceu o grande Manuel da revista dos super-heróis a fazer um texto pra... Manuel, eu sei que você vai me ouvir, Manuel. Porra, você tem merda na sua cabeça, cara? Você é um cara legal, gente boa, trocamos umas ideias. O Manuel é legal, só que o Manuel é burro. Ele se deixa levar pelo grito dessa molecada idiota, esse bando de imbecis que cultuam coisas velhas. E ao mesmo tempo ele vai abrindo espaço para esses caras vão perpetuar mais mentira, bicho. Isso se chama o quê? Falta de responsabilidade. irresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo. Mas não, esse pessoal deixa esse porra solto. Deixa esse babaca. Ele vai falando, falando, falando. E ninguém diz nada. O direito dele. O brasileiro é cu. O brasileiro é um covarde também. Ele sabe que está errado, mas ele fica quieto. Ele não vai para cima. Ou quando vai para cima, é por interesse. Agora eu vou falar do Jean Danton. Sei lá o nome desse cara, esqueci o nome dele, Jean Danton. O que acontece é o seguinte, você sabe que aquele explorador do desconhecido, né? Eu critiquei ele. Tava uma merda, e tá. Tava uma merda. O camarada achou-se dumas, né? De não tolerar isso. Ele não entende que pessoas podem não gostar da bosta que ele faz. É interessante isso, né? É a mesma coisa do... É a síndrome do Blank, né? Blank, blank, blank. Até o nome do desgraçado, do apelido do infeliz, é uma merda. O cara não admite isso. Como que você pode dizer que isso tá uma merda? Eu falei, mas tá. Tá mal escrito, tá mal concebido. O desenho tá velho. Tecnicamente tá interessante, mas... não vale nada, né? Vale, ó, nada. Mas na cabeça do cara ele se acha o tal. Ele se acha o bom. E ele vai o quê? Vai se ajuntando com outros vagabundos que são contra eu, né? Aquela gaúcha horrorosa, tal de Fifi, o próprio Blank, aí vai no Peixoto. Aí o cara é tão otário que jogam pra ele, olha, o blog, o Orkut do BK foi fechado porque ele mexia com pedofilia. Aí esse palhaço, esse covarde, vai lá na porra da comunidade do Perry Rod, onde eu estava, que já tava o pessoal, ai, o BK, ele foi na comunidade não sei aonde, ele destratou, nossa, que merda. Aí esse Jean Danton falou, não, o BK, oh, não, essa não é a voz do Jean Danton, a voz do Jean Danton é essa aqui. O BK, ele foi ali na comunidade, ele é inteligente, mas ele aplica inteligência dele do mal, ele é um cara malvado. Porque falou que explorador desconhecido é coisa de viadinho. Mas se eu descobri... Eu descobri o caralho, né? Eu descobri que o Orkut dele foi fechado porque tinha pedofilia. Olha como ele é. Olha, ele não sabe. Ele não sabe de nada. Olha que... Meu, o cara diz isso de mim. Olha que baixaria. Que gente baixa. Que gente escrota. Que gente filha de uma puta arrombada e sifilítica. Você acha mesmo que eu ia mexer com pedofilia, rapaz? Bicho, eu tenho duas filhas. Eu tenho 44 anos, tenho minha empresinha, tenho meus anos. Você acha que eu mexer com isso? E se eu mexesse, por que não prova? Não, porque é pra fazer fofoca. Pra que eu não, o filme dele pelas costas, que não tá vindo, né? Ele não tá vindo pra falar mal dele pelas costas. Isso é coisa de homem. Eu fico pensando, esse camarada saiu de uma buceta de uma mulher, né? Uma mulher que o amou como criança. Ele teve um pai que ejaculou naquela buceta, que tratou ele como se fosse gente. Aí ele cresce e vira esse pústula. Pior, professor, né? Professor que vai dar aula. Olha a mente que tá sendo formada por esse canalha. Você veja o que vem por aí. Mas é meio que assintomático, né? É uma das leis mais claras das relações humanas, né? Semelhante atrai semelhante. As pessoas que compartilham do mesmo pensamento acabam se juntando. As pessoas de mesmo caráter, de mesmas propostas, de mesma formação nem tanto, mas a pessoa que... O baixo atrai o baixo. E o alto não atrai ninguém, né? O baixo atrai... Aí você vai ver quem que tá lá com ele. Só gente baixa. Aí ele vai se aliar com quem? Com... Vai falar de Elza Keiko. Aí você pega o Manuel, que também é um cara bacana, mas tem lá o quê? Tem Blank, tem Lapau, tem todo esse bando de fracassado. E mesmo aqui no nosso podcast, tem você, que está nos ouvindo, que é um cara legal. Então esse que é o diferencial, né? Você está falando com o BK, que é um cara boa gente, que é um cara bacana. Meio bocudo, é verdade. Meio intransigente. Mas o BK é legal. O BK é legal exatamente por isso, né? Porque você se identifica com as ideias do BK. E essa gente se identifica com merda. Por quê? Porque eles ganham alguma coisa com isso. Ganham um carinho, uma atenção. É a mesma coisa lá na ordem iniciática, né? Quando eu tava lá, os iniciados, né? Todos eles têm problemas com os pais. Todos. todos. Um deles, inclusive, lá, o pai dele é mendigo de rua, né? Catador de papel, ele é um fudido. Ele foi criado na rua, ele tem uns problemas de equimose, né? Porque ele era mendigo mesmo, ele precisou batalhar muito, tal, pra poder sair daquela merda, saiu, mas até hoje carrega a miséria. Ele foi rejeitado pelo pai. A maioria, todo mundo que tá numa religião tá fudido com alguma coisa. E a vantagem da Umbanda é que ela te dá uma imagem. É o Kamaé, o pai de santo, né? Ele é o pai. Você, ai, é meu pai, é o pai. E você começa a reverberar aquela mentira na sua cabeça. Como disse o George Orwell, né? Se você repetir muitas vezes uma mentira, ela acaba virando verdade. Revolução dos bichos. E é isso que acontece, você mente. Não, ele é o pai, ele é o mestre, ele é o pai, ele é o mestre, ele é o pai, ele é o mestre. E é por isso que eu sou contra, eu brinco muito, mas eu sou contra as pessoas. Ah, Zé, sou teu fã, meu, não faça isso, seja você. Eu me recuso terminantemente a ser referencial na vida de quem quer que seja. Claro que pra mim, eu sou importante, lógico, pra minhas filhas, pro meu filho, pra minhas... Tudo bem, aqui beleza. Mas não seja por mim. Faça você mesmo as suas coisas. Abra seu espaço. Foi o que aconteceu com o nosso mano lá do... Que teve seus quadrinhos queimados, né? E chorou. E que bereré. Meu, é triste. Você, puta, trabalhos de anos que vão ser queimados. Mas por outro lado, se você deixar esse pensamento te contaminar, né? Você vai pra baixo. Então eu penso assim, meu, você mata esse pensamento da seguinte maneira. Perdi. Beleza, vou fazer melhor. Mesma coisa com o Samuel, que teve lá o do Dinamite Raio Laser, trocando ideia com o Samuca. Ele recebeu lá uma descarga elétrica, acabou com os desenhos digitalizados, perdeu tudo também. Eu falei, beleza, agora faz de novo, mas faz direito. Isso é uma chance que você se deu. Eu até suspeito que essas coisas acontecem pro cara fazer direito. Que lá no fundo, é aquele negócio da menininha, né, que eu te falei agora há pouco. Lá no fundo a gente fica conspirando para nossa melhora. E algumas vezes o universo responde. Quando explodiu o bagulho do cara lá, mano, é para ele melhorar. Quando pegou fogo o gibi do cara, é pra, né, pra ele fazer direito. E quando o site sai do ar, quando o blog apaga, ou quando... Meu, eu tenho que pensar nessa seguinte maneira. Isso é pra melhorar, pra você fazer melhor. Ir cada vez melhor. Mas não no sentido de você fazer melhor pra você. Claro que é importante pra você, lógico. Mas é mais importante pro seu semelhante. Para as pessoas que estão ao seu redor. Todos nós somos exemplos uns dos outros, né? A minha verborragia, a minha eloquência, a minha loucura, a minha alegria, ela é exemplo para você. Mas quando você começa a perder aquele prumo, aquele ponto de equilíbrio, e começa a cair para o fanatismo, você começa a fechar-se. Você se fecha para o mundo. E virou o quê? Um peixoto. Um cara que não realiza absolutamente nada, mas que acha que está fazendo muito. Esse Jean Danton, mesma coisa. Se acha um best, mas é uma besta quadrada. E não faz nada. Faz uma tirinha. Tira de quadrinhos. O cara tá brigando por tirinha de quadrinhos. Veja o tamanho dessa imbecilidade. Se você vier falar mal dos meus elementais, eu vou é gostar, porque você teve o trabalho de ler um trabalho, uma coisa minha, você teve o trabalho de ler uma coisa, meu, eu fico feliz, até me embananei, eu fico feliz, fico satisfeito. Não gostou? Também fico feliz do mesmo jeito, porque você se deu ao trabalho de prestar atenção no que eu estou te dizendo. Você já está aqui há 43 minutos ouvindo eu falar. Eu fico lisonjeado e satisfeito por isso. Se você vai aproveitar o que eu digo, se você não vai aproveitar, também está tudo certo. Mas eu já me sinto lisonjeado. E as pessoas deviam ter isso. Eu parei para olhar e dar a minha opinião. Não importa se é uma opinião boa, se é uma opinião ruim. Não tem que exigir que a opinião seja 100% boa. E nem sempre boa. Eles só querem elogios. Por quê? Estão alienados do mundo, né? Perderam a noção das coisas e vão se aliar ao que? A outros tantos ignorantes e imbecis que estão vazios como eles. Agora há pouco eu conversei aqui com a dona Beth Kodama, né? Uma manequim simpática pra cacete, bonitinha, misticinha, onde parece uma prima minha, faleceu a Eliette, né? Nossa, igualzinho, né? O que acontece? Aí você vê aqui no... Eu deixei pro final, era que eu quero te falar um negócio pra você ver como as pessoas são imbecis, né? Ela colocou uma frase da Elza Keiko. A Elza Keiko é das pessoas mais pusilânimes que eu conheci. Aí ela escreveu uma frase aqui. Já começa por aí. Olha, você mede a pessoa pelos seus ídolos, né? Olha só. A Beth, a planária. Puta, que planária? Planária é um verme, é uma coisa insignificante. Que ela sequer me... Olha como a pessoa se vê, né? Ela não faz muito questão de estar com o resto da humanidade. Ela se basta. Mentira. Mas mentira, porque agora há pouco eu vi essa Beth Kodama pedindo ajuda pro pessoal para fazer de bizinho, para fazer desenhinho. Aí você vê como a pessoa não quer ir para frente, né? Por que ela não quer ir para frente? Porque ela não precisa. Eu levei um trapo, ela, não, eu falei, levei um papo com essa Beth, pô, porque você não lança seu livro, tem público e tal, porque eu sou um otimista por natureza. E ela é bonitinha, pô, então eu comia na boa. Eu comia na boa. Se tivesse pinto, né? Mas eu não tenho, então fico só na ilusão. Falei pra ela, pô, lança seu livro, faz isso, tem um pessoal em cima, eu já li o texto dela, li um texto dela uma vez aí e tal. Achei meia boca e tal. Um grande amigo meu lá falou, putz, isso é uma bosta. É uma bosta, mas é, meu, você não pode também ser 100% destruidor, tem que dar um pouco de incentivo, senão vira uma merda. Ela vira pra mim, não, eu vou fazer um curso de roteiro na Quanta. Bicho, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Eu vou fazer um curso de roteiro na Quanta. Que curso que eu fiz? E escrevi. Que curso? Meu, não tem nada disso. Eu vou fazer roteiro. Ou seja, ela quer se adequar ao esquema porque tem aquela palhaçada. Aquela palhaçada de você ser o gostosinho. O tchutchuca que não faz merda nenhuma. Ou quando faz, é uma bosta de uma fantasia vagabunda. Bunda do caralho, etora, que cacete, o nosso considerado, o pai da matéria, o Tolkien, ele demorou anos para criar o Senhor dos Anéis e o Hobbit, ele demorou anos, e ele desenvolveu uma linguagem específica, né, é o Quenias, ele desenvolveu, ele fez, porque era professor de linguiça e tal, mas de linguiça, professor de linguiça é bom, Zé Roberto, presta atenção no texto. É professor de linguística, um cara, gente, nossa, uma sumidade, né? Lutou na guerra, lutou por uma loucura, quem lutou do lado de cá, do lado de lá tava o Hitler, os meus estavam no mesmo campo de batalha, puta loucura, né? O velho era foda. Ele desenvolveu, mas essa turminha da fantasia não tem a menor noção de nada. Eles botam nomes aleatórios, criam nomes vagabundos que tiram do arco da velha e fazem o quê? Histórias estúpidas, porque o último interesse deles não é a história em si. É aparecer, é dar uma de gostoso, de ser a amiguinha, de ser a bonitinha. Ai, ai. Aí o outro aqui, ai, o Rafael fala, ah, ela é autossuficiente. Quando o autossuficiente pede ajuda dos outros, quando se sente sozinha, faz um araquiri e produz um clone. Quando o clone enche o saco, ela é o canibal. Ai, que gente babaca, meu Deus do céu. É esse povo que ela tá se unindo, cambada. Eu fico, puta que pariu, que gente babaca do caralho. Mas vamos fazer o quê, né? É a lei cósmica desse universo. Semelhante atrai semelhante, babaca atrai babaca. O que, que há de se fazer, né? São pessoas imbecis. Muito bem, o podcast de hoje está encerrando. Obrigado a todos pela sua atenção. Então vamos falar agora de um assunto que com certeza te interessa, né? Personagens e super-heróis antigos brasileiros, né? Pensa bem. Acompanhe o raciocínio aqui da sua amiga Preta Véia. Eu tenho uma editora. Eu lanço o quê? Gibis, revistas. Aí eu chego para um camarada, olha, eu queria lançar um concorrente do X-Men, do X-Men. Você produz para mim uma qualquer coisa semelhante? Você consegue? Te pago uma nota. Aí você, como autor, fala, ah, faço, né? Faz aqui, ah, isso é bico fazer, dá um gibi aí para mim. Aí eu dou um gibi, ou você é um gibi, você está inteirado no movimento, mano. Aí você pega e dá uma lidinha. Aí isso é fácil fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó, os olhos do Cíclope. Para não ficar muito igual, eu vou pegar o anel do Lanterna Verde, botar uma roupa preta nele e uma bota amarela bem ridícula. E vamos fazer a historinha, né? O que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer ele contra, luta contra o mal, porque gibi é tudo a mesma coisa, mesmo, é para criança. Eu não vou me dedicar muito, porque é por grana. Não é meu mesmo? Não vou ganhar nada. que se foda. Aí o cara faz lá 32, 64, 120 páginas e tal, e ganha uma grana. A editora publica, e tudo bem, continua assim. Agora eu lhe pergunto, de quem é esse autor? É, de quem é esse autor? Não, porra, idiota, presta atenção no serviço. De quem é esse personagem? Teoricamente, é da editora, porque a editora que foi lá, né, que publicou e que fez a encomenda pro autor. A autoria, digamos, a criação, são pequenos termos técnicos que fazem a diferença na hora final, né? A autoria do personagem é do desenhista, ou do roteirista, ou de quem dá, não sei o quê. Mas a propriedade do personagem é da editora. Não me consta que nenhum autor, Colonense, Flávio Colli, ou Colin, sei lá, o Colinho da Nenê, que dá o Colinho da Nenê, o Shimamoto, Paulo Yokota, toda essa turma velha aí que faz aqueles quadrinhos para Edrel, Grafipar, mesmo para Ebal, eles trabalhavam sob pedido da editora. O personagem não é dele. Pelo que me consta, em raríssimas exceções, isso é mais comum hoje em dia, o autor cede o direito autoral para a editora. Isso acontece lá na editora onde a gente trabalha. A gente faz uns livros didáticos, a gente faz um monte de ilustrações e tal. E na hora de entregar, tem que assinar um termo de cessão de direito autoral. Não é mais dele, né? Fica para a editora. A editora é dona. Acabou. O cara não pode mais mexer. Em tese, era isso que acontecia naquela época, nos anos 50, 60, 70. O autor desenhava lá o personagem, o judoca, Homem-Lua, o cu da véia, o que quer que seja, entregar para a editora. É da editora. O personagem é da editora. Mas a editora, muito da vagabunda e muito da relaxada, publicava e foda-se. Né? De quem é o personagem? É do desenhista? Primeiro você tem que reconhecer não a produção, mas a autoria do personagem. Ele tem que ser registrado. Não é que nem aquele imbecil do Blank falou que é na Funarte. Não. Você registra essa porra na Biblioteca Nacional, o texto. E o character design do personagem é no INPI. O nome do personagem também é no NPI. Por exemplo, eu desenvolvi aqui o Piroca Man. É o cara que tem, no lugar das pernas, duas bolas. No lugar do corpo, um corpo cavernoso. E no lugar da cabeça, um puta de um prepúcio. E uma capinha tal. Esse design eu registro no INPI. O nome do personagem também registro lá. Para confirmar o quê? A minha propriedade intelectual criativa sobre o personagem. Se o camarada lá na editora de trabalho, vamos pedir aqui um livrinho, vai da Bela Adormecida. Não pode ser da Disney, lógico. Cria um negócio aí. Ele cria uma Bela Adormecida toda punk, meio dark, puxando pro dó, pro dark, gótico e tal, com os piercing. Ficou um trabalho lindo. Mas quando ele entrega isso na editora, a editora não. É nosso, porque a gente pediu pra você. Ah, tá bom. Quanto é? Tanto. Ó, um abraço. É do autor? Não. É da editora. Agora, nos casos desse do Homem-Lua, Raio Negro, o cara falou, não, é meu. Não, você tem prova que é seu? Não, eu criei. Não. Você não criou. Você pode até ter criado, mas isso é da editora. Ah, e o que acontece? Agora pensa bem. Agora vê o que interessa, né? O que te interessa mesmo. O autor, digamos, o desenhista, morreu. Não tem um documento que comprove que ele seja o autor daquela porra, não ser o nomezinho dele ali na revista. Beleza. Só que a editora fez aquilo por encomenda. Então, em tese, é da editora. Tudo isso se comprovaria com uma simples registrada na brincadeira. Só que não tem registro. Não tem registro nenhum de absolutamente nada. O autor não registrou. Eu até desconfio que o Emílio Ribeiro jamais registrou a Velta. Nunca registrou a Velta, porque é meu. Não é nada disso, não. Se a editora encomendou, é da editora. Se ele cedeu os direitos para a editora, é da editora. Mas se a editora não pediu nada, de quem que é esse personagem? Essa é a grande questão. Eu consultei o advogado de licenciamento lá da nossa editora, né? Conversei com ele sobre isso. Ele foi categórico. Zé, isso não tem dono. O autor pode até alegar que é dele, porque ele tá, ele pode alegar o que ele quiser, só que o autor morreu. E os herdeiros foram pro Belelé. Ninguém, o herdeiro não quer saber dessa merda. Ele não deixou herdeiro, deixou só a mulher. O filho do cara saiu no mundo, brigou com o pai, porque todo desenhista os filhos detesta, né? Uma maravilha. Menos aqui em casa. Aqui em casa é só harmonia e paz. O cara lá brigou com o pai, sumiu, não quer saber dessa merda, enfia no cu. Você acha que o cara vai querer saber do super-homem plagiado que o cara fez? Mentira, não quer nem levar, cai no mundo, fica largado. O herdeiro não quer. A veinha, a veinha tá na boca do corpo também, que ou morreu, tá a caminho. A editora, por outro lado, faliu. Normalmente, essas criações ficam na massa falida, em todo o entorno daquelas tranqueiradas da editora, que vai desde o maquinário até as criações. Fica lá, o fotolitado, fica lá guardado, um exemplar. É da editora, mas a editora fechou. Não existe mais editora, os seus proprietários foram pro Beleléu, acabou. De quem que é esse personagem? É muito fácil, meu amigo. É de quem registrar. É de quem ousar botar a mão dele e falar, é meu. Eu estou abrindo, então, diante disso, a uma campanha. Registre para você um personagem nacional. Lógico, topeira, você não vai registrar Mônica, né? Nem Cebolinha. Olha o tamanho do homem. O homem tá aí. Não dá pra você fazer essa coisa. Mas, por exemplo, quem que é o criador da Mirza? Quando eu trabalhei lá pro Manuel, da editora Maceca, ele dizia que a Mirza era dele. Que do Colonense o caralho. Era dele. E mesmo assim, o Colonense, ó, morreu. Morreu. Morreu. E o Colonense já cansou de dizer que ele fazia serviços a serviço. Ele fazia pedido da editora. Que a editora pedia, ele fazia. Não era dele. Não queria autoria de porra nenhuma. Porque esses velhos não pensavam em autoria. Não pensavam. Ele queria dinheiro. Era um puto, né? Um puto velho. Queria dinheiro. Quero o meu. Foda-se. Não quer saber de mais nada. Normal. Direito dele. Não tô aqui pra condenar ninguém. Não, mas o Colonense que desenhava pra caralho. Eu gostava do desenho dele. Se bem que ficou mais velho do que o meu sapato, né? Então tudo bem. É do Colonense? Não. E não é porque ele também morreu. É da editora? Não, porque ela fechou. Aí o Manuel falava que era dele. Por que que era dele? Ah, não tem dono nesta merda. Então vamos abrir agora uma campanha. Dê uma paternidade ao personagem nacional. Você gosta daquele personagem? Homem-Lua? Você gosta do Judoka? Registra pra você, meu amigo. Faz um desenhinho, leva no NPI e registra. Ou você não quer, registra isso na Biblioteca Nacional. Pega o gibizinho, leva lá e registra pra você. É seu! Ninguém quer! Eles estão numa espécie de limbo criativo, né? Não é de ninguém. Tá certo que aqueles imbecis de fotologues criam um personagem pra caralho, mas ainda assim, não tem dor se você não registra. Isso não significa nada. Não, eu registrei na FUNAT, ridículo, mentira, não registrou nada. Registra na Biblioteca Nacional o texto, registra o character design e o nome do personagem no INPI. É assim que funciona a lei. Não que isso signifique grandes coisas, porque se vagabundo tiver que roubar, ele rouba. Você não vê o que tem de adesivos do Mickey, do Calvin Haroldo, todas essas tranqueiras rodando por aí pelos camelôs? Meu, tem. Se tiver que roubar, nego rouba, ganha dinheiro. Se aqueles adesivos, né, que minhas filhas adoram de ficar, adesivos meio metalizados de plástico, que você coloca tudo quanto é coisa. Tem Puca, tem Disney, tem Santo Católico, tem de tudo ali. Você vai reclamar com quem? Você vai protestar? Meu, não dá. O segundo lance é que o autor nacional não tem dinheiro para contratar advogado, para poder mover uma ação de recolha de material, uma ação civil, para não tem dinheiro. Meu, tá tudo largado. É de quem pegar, meu amigo. Por isso eu estou iniciando agora esta campanha e vou começar a registrar alguns personagens famosos, que eu vou entrar numa grana boa, que eu tô bonito. Vou registrar esse personagem antigo, tudo pra mim, né? É a mesma coisa que você ter um terreno que tem muita gente que é herdeiro, né? Tem um monte de gente que é herdeiro, pessoal, mas ninguém quer saber. O primeiro que registrar é dele. Pro Estado, o Estado não quer saber. Ah, você registrou, beleza. Que depois reclama lá no juizado, né? É um caminho, porque não tem coisa mais triste deste mundo do que você ver um personagem sem um pai. Não tem coisa mais triste desse mundo que um amigo imaginário sem um lar. Dê um lar, dê um registro, Dê um nome, adote um personagem nacional que não tem pai nem tem mãe. Eu vou começar a registrar os meus e te garanto, olha, ó, eu dei busca. Velta não está registrada. Não é interessante isso? Velta não está registrada. Se eu quiser registrar um nome Velta, eu registro. E agora, como é que fica? Blank. Blank também não está registrada. Ah, registrei na Flat. Mentira. E se eu registrar Blank, como é que fica? Exploradores e desconhecido também não está registrado. Eu sei porque eu dei busca. Eu sei porque eu dei busca. E agora, como é que fica? E se eu registrar essa merda para mim? Você veja, não existe coisa mais poderosa do que a informação. Informação é poder. Tenha poder, você também, meu amigo. Tenha informação que você faz todo mundo chupar seu pau. Obrigado, rapaziada, por mais este podcast. Obrigado a todos que nos ouvem. E, por favor, clique nesses banners miseráveis, senão eu vou arrancar todas essas merdas desse banner aí do podcast. E continue acessando o nosso novo blog, zerobertopress.wordpress.com. O link tá aí, eu tô aqui. Um abraço a todos. Beijo. Tchau.